para a satisfação de todos, para a glória de todos, para a glorificação, para a salvação eterna de todos, para a redenção universal. Está aqui o conhecimento de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, de todos e de tudo. No mundo, nunca sonharam com a redenção universal. Nunca imaginaram poder existir a imunização racional. Só agora, aqueles que aqui estão aprendendo estes conhecimentos poderão falar sobre tal coisa. Os que não conhecem e ouvem falar neste assunto ficam assombrados, não acreditam, acham impossível e só mesmo vendo e procurando conhecer é que irão encontrar a verdade. Assim, todos irão ficar convictos pelo testemunho da verdade das verdades, que aqui está neste assunto sem competidor. Todos choram há muito no mundo, todos imploram e vivem em anseios, à procura do que agora aqui lhes chega em mãos, através desta escrituração. E depois da sua divulgação, o espetáculo no mundo inteiro será incalculável. O delírio será maravilhoso e a alegria nem se fala. A vontade de todos será satisfeita e todos irão saber como é e como pode ser. Afinal, durará semelhante situação por muito tempo e todos farão questão de serem imunizados. E o assunto para o resto da vida de todos será a imunização racional. O delírio será maravilhoso, porque a incerteza, a dúvida, a indecisão, a desconfiança de tudo desaparecerão, por encontrarem o caminho da verdade das verdades. E assim serão banidos os sugestionadores dos fracos, os pantomineiros que há muito vêm alimentando todos estes mistérios, por não saberem desvendá-los, encerrando tudo no infinito e encontrando agora todos esses mistérios desvendados nesta escrituração. A alegria será deslumbrante, a emoção e a satisfação serão enormes. Isto é um insignificante comentário da vida e do porquê da vida, do que é a vida atual e do que será a vida futura, depois de todas as verdades provadas e comprovadas, de todas as soluções dadas aqui, pela imunização racional, onde não há dúvidas a fazer. Duvidam sim os que não sabem, os que não conhecem, mas, depois de todos saberem e conhecerem, acabar-se-ão as dúvidas. A dúvida é uma coisa natural de quem não conhece e não sabe. Na dúvida vivem todos há muito, de experiências em experiências, as apalpadelas, na incerteza de tudo. Nem de outra forma os encantados poderiam viver. Só mesmo depois de desencantados é que irão fazer modificações como do preto para o branco, vendo e sofrendo as influências do encanto pavoroso dessa vida. Todos cada vez mais cansados de sofrerem num mundo cheio de crenças, sufocados pelos enigmas e talismãs embusteiros, onde a morte, depois de tanto sofrimento, é um descanso. O obscurecimento do vivente chegou a um tal ponto que os seres materiais valem mais do que a própria vida. A vida resume-se, demasiadamente, mais do que vale. Entretanto, cada vez lhe dão menos importância. Qualificaram os seres materiais, que são menos do que a vida, com mais valor. E assim, se desequilibrando, se rebaixando e se reduzindo cada vez mais, a ponto de conceituarem a vida e elevarem-na a alto nível de importância, na mesma hora que a desclassificam como menos do que tudo de material. Por isso, todos guerreiam, todos lutam, por tudo se matam, pois colocaram os seres materiais com mais valor do que a própria vida, na mesma hora que valorizam a vida acima de tudo. A confusão é tão grande que estão dentro deste encanto pavoroso em condições tais que não dão pelas contradições criadas entre os desígnios das coisas, devido aos desentendimentos de si mesmos e das coisas, que são os pertences da vida, que perturbam pela confusão criada, onde não pode haver entendimento nem equilíbrio no mundo. Eis a razão do sofrimento, de não poderem viver nesse encanto onde lutam contra tudo, pois do contrário, não vivem. Guerreiam por tudo, pela saúde, pela felicidade, pelo saber, pelos negócios, pelas artes, pelos compromissos, para melhorar e a vida se tornando, dentro dessa luta, sem proveito algum, aguardando as melhoras e o proveito que tem é de uma hora para outra acabar-se a vida. E está aí a nulidade de tudo, a prova de como esse encanto é pavoroso e ludibriador, cheio de paliativos ilusionistas, onde todos seguem os fantasiados que, com o tempo, se encaminham para solucionar as ilusões, mas que, por serem aventureiros, não duram muito nessas ilusões.